Eu me lembro que uma vez na minha vida, antes de casar, eu tentei ser vendedor. E eu fui trabalhar numa empresa, e 3 meses eu passei naquela empresa, e eu já chegava no cliente achando que ele não queria me receber. Eu já chegava no cliente achando que eu estava sendo um problema para ele naquele dia, que eu estava sendo um empecilho para ele. Então eu já chegava quase falando assim, tá bom, não compra. E eu chegava assim, e como é que você, tudo bem, vai produto? Eu falava assim, não, não estou, assim, ah, tá bom, ok, obrigado, você me liga, qualquer coisa. Você... E eu ficava, até quando eu comecei a descobrir, por que que alguns vendem? Porque o cara não pensa, não, senta aqui, vamos ver isso aqui. E o sujeito insistia, e ele começava a conversar, e brincava, e ria, e tal, envolvia, daí a pouco, comprava. Gente, eu estou deixando de vender porque eu estou pensando que eu estou sendo um problema para o cara naquele dia. E daí a pouco eu que estou perdendo. Porque eu estou achando que ele está achando. E se ele falou assim, ah, mas olha, isso aí na verdade eu não estou muito interessado nenhum. E eu já me achava assim, puxa vida, eu sou um babaca que entrei aqui, trouxe um negócio que ele não está interessado. O meu negócio ele não tem interesse, está vendo? Eu estou andando com um negócio ruim, Tem outro que, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Rapaz, como é que foi? Você viu aí? Rapaz, o cara não tá nem aí. Ele começa a conversar e papeia e conversa. Daí a pouco, ó, tem isso aqui de novo, não precisa. Não, rapaz, você precisa sim. Você precisa disso sim. Vou te mostrar aqui, olha aqui. Ele não está preocupado com o que o outro pensa. Mas quando nós começamos a preocupar com o que o outro pensa, e não é só a venda, não, irmão. Falei de um exemplo meu que eu tive uns anos atrás. Quantas coisas a gente deixa. Não, porque o negócio é o seguinte, ele passou por mim e não... cara, nem me olhou. Eu também, ó, sabe uma coisa também? Acabou, cortei. Ó. O outro não está nem aí. Eu vi outro dia isso e o Espírito de Deus falou comigo no trânsito. O cara passou e levou uma fechada e ele ficou xingando um palavrão, bufando de raiva e disse meu nome. E eu vi o outro lá assim, nem aí. Eu falei assim, Deus, todas as vezes que eu fiquei nervoso no trânsito, foi assim também que aconteceu. Igual esse cara ficou nervoso e o outro não está nem vendo. Só eu que fiquei nervoso é que levei todo o prejuízo. Como eu deixei algo na minha alma atrair tanto lixo do diabo? E eu é que estou me oprimindo, eu é que estou ficando. E aí eu começo a olhar o mundo inteiro, todo mundo. Ai, eu vou destruir todo mundo. Todo mundo contra mim, eu estou sabendo. E eu sou muito esperto. Eu já sei. Ah, eu já sei me defender. Eu já sei me proteger. Não sabe que virou um monte de lixo do inferno. Porque não seguiu a palavra do Senhor. Alguns acham que vir ao culto e estudar a Bíblia é uma coisa assim, eu gosto de buscar a Deus, eu gosto, até me interesso, mas quando der, né? E não sabe que esse é o caminho para que tenhamos nossa alma purificada, liberta do pecado, dos pecados. E livres, porque para sermos livres é que Cristo nos alcançou. Romanos 3:21, leia. Vamos terminar, desculpe. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Poderíamos trocar o versículo? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com seus ímãs. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Por isso Paulo termina dizendo, não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Porque Paulo está falando, depois da obra do Senhor, a primeira coisa que vem é amor uns para com os outros. Romanos 3:23. Diga comigo, porque todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, mas fomos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Leia esse capítulo todo em casa para você ir solidificando esse ensino da palavra do Senhor. Veja o capítulo 8 de Romanos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo os ímãs, mas segundo o Espírito. Dá para você aceitar essa mudançazinha aí da Bíblia? Você entendeu o bastante para aceitar essa mudança das palavras aí? É isso mesmo. Versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas estas coisas? Como não nos libertará desses ímãs do inferno? Versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é Satanás para ficar colocando ímãs dentro de nós? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma, outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olhe para o teu gráfico. Ele é Senhor no nosso espírito. Mas enquanto nós não tomamos atitudes de obediência à palavra de Deus, para as quais eu preciso estudar a Bíblia e colocar em prática, enquanto não vivemos assim, nossa alma vai ficando cheia de ímãs. E não importa se dentro da igreja, nos melhores cultos da igreja, muita gente continua colecionando ímãs. Por tudo, por qualquer coisinha. Quando seus interesses não foram satisfeitos, quando o interesse da sua carne não foi satisfeito, ele acaba gerando mais um ímãzinho e vai atraindo um mundo de coisas. Estamos aprendendo a ser santos. Sede santos. Isso é, se separe. Arranque de dentro de você esses ímãs, filho. Fique à parte do que é costume, muitas vezes herdado pelos próprios pais, dessas coisinhas que vão gerando ímãs e vão fazendo todos farinha do mesmo saco. Gente crente, católica, espírita, ateu, mas tudo cheio de ímãzinhos do diabo dentro da alma. O Senhor quer um povo livre, liberto, transformado. O Senhor quer um povo curado, sarado. E isso acontece pela obediência à palavra do Senhor. Nós queremos caminhar assim, irmãos. E é assim que nós vamos vencendo. É assim que nós vamos recebendo mais de Deus. É assim que você vai vencer algumas destas obras da carne. Talvez bebedice. Talvez brigas, dissensões, facções, inimizades. Talvez uma palavra torpe. Talvez alguém que tem um espírito pronto para sempre disseminar intriga, problema. Eu estava uma vez lá nos Estados Unidos e fui procurado por uma pessoa e disse assim, me disse... Eu ouvi dizer que fulano de tal adulterou. Disse, é mesmo? É, me falaram. Quem te falou? Não sei, me falaram. E me falaram. Eu falei, eu vou te dizer uma coisa, eu ando com esse irmão. Não tem nem fumaça, nem sombra de que esse irmão pecou dessa forma. Posso te dizer claramente, é uma mentira. Mas eu vou te dizer mais coisa, irmão. Nunca diga alguma coisa que te disseram. Porque 100% das vezes que você disser alguma coisa que te disseram, você já está deturpando o que já estava deturpado, que veio de outro, que foi deturpado. E olha como é que Satanás vai plantando imãs no meio de uma família, no meio de um povo. Facções, divisões. Senhor, eu não quero nada, absolutamente nada que seja do inferno. E eu não quero os imãs do diabo na minha vida, que se chamam pecado. Aqueles sutis, aqueles muito explícitos, nenhum deles. Eu quero ser santo, como é santo o meu Senhor. Feche os teus olhos, irmão, e ore ao Senhor. Estamos estudando a tua palavra, Senhor, porque decidimos crescer com o Senhor. Estamos estudando a tua palavra porque é o único alimento para a nossa alma. E nós veremos mudanças na nossa vida. Muitos problemas, muitas dificuldades, muitas questões na nossa dimensão do corpo serão solucionadas por causa do teu Espírito fluindo no nosso espírito, curando, purificando nossa alma, transformando nosso ser, edificando-nos na tua presença. Quero pedir a você que identifica na tua vida, irmão, claramente alguns desses ímãs na alma e que decide se libertar deles. Quero pedir que você fique de pé e diga isso ao Senhor: eu estou me libertando desses ímãs nesta manhã, Senhor. Eu vou mudar e vou me alegrar com isso e vou testemunhar de que fui transformado pelo Senhor na minha forma de ser, de pensar, de sentir, e não vou permitir a permanência desses ímãs que são pecados dentro de mim, muito menos a execução deles na minha dimensão do corpo. Não, Senhor, pelo contrário, eu quero me distanciar dos costumes, das manias, de tudo que não veio de ti, e me santificar, me separar para ti, não ser atraído para o império das trevas, mas separado do império das trevas, para viver na luz, como na luz o Senhor está. Levante as suas mãos e proclame isso pessoalmente a Ele, irmão. Levante as suas mãos e declare. Diga ao Senhor claramente o nome dos ímãs, das consciências, das paixões, de tudo aquilo que tem te levado a executar na dimensão do corpo aquilo que a gente sabe que é pecado. Senhor, eu não sei por que eu faço isso, como eu faço isso, mas eu já sei que não está na minha carne, que não está no meu corpo. O poder que vai me libertar está no meu espírito, é o Espírito do Senhor. Não está na minha força, não está na minha decisão apenas, no meu esforço pessoal, está no meu espírito. E me encherei do teu espírito, obedecendo a tua palavra, e me fortalecerei e vencerei os ímãs, os pecados dentro de mim. E claro, vencerei os pecados manifestos no corpo, as atitudes. Em nome de Jesus, estou me declarando liberto deles. Libertos deles. Me mostra, Senhor. Me mostra como é que eles vieram parar dentro de mim. O que é que foi gerado, Senhor? E eu quero ser como Paulo nos ensina lá em Gálatas. Não vivo eu. Não tenho interesses próprios, não terei, Senhor, mais minha força do braço, mas é o Senhor que vive em mim. Então, Senhor, aquelas frustrações, aqueles sonhos fracassados, aqueles ímãs que eu deixei vir para dentro de mim, eles todos já não existem mais, Senhor. E a minha natureza pecaminosa eu ponho na cruz de Cristo. Venço o pecado na autoridade do nome de Jesus. Eu já fui perdoado, mas eu quero vencê-los. Eu quero eliminar esses ímãs do diabo dentro de mim. Oh, Senhor Jesus.